Se eu pudesse ficar com você todo momento, em qualquer lugar. Se fosse o amor, durante o frio fosse o calor, na minha lua você fosse o mar. Vem, meu coração se enfeitou de céu, se embebedou na se enfeitou de céu, se embebedou.